caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais um Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Stars and Strips foi o tema que iniciou a edição de hoje, a 47 do nosso Nota 7. Ora, iniciamos com o Oskins e vamos agora seguir com mais 3 temas. Hoje eu vou deixá-lo bailar mais um pouquinho e diminuir aqui a minha presença. Ora, vamos agora ficar com Leonard Slatkin, On the Town, ainda Funky Free, de Barbara Lieberman. E para finalizar, trago-vos Mikhail Pletnev com Imperial Concert, aliás, Imperial Ballet Piano Concert. Ora, são então as 3 músicas que vamos ouvir já de seguida nesta edição da Nota 7 para esta tarde de domingo, dia 16 de janeiro de 2011. Vamos terminar esta edição com Richard Eacock e o tema String Serenade, e ainda Ricardo Muti. São os dois nomes que vão fechar a edição de hoje do nosso, da nossa Nota 7, mas no próximo sábado eu estarei de volta com mais músicas. Vamos andar entre o violino e o acordeão. Descubra mais na próxima edição do nosso Nota 7, a 47ª, que irá então para o ar no próximo sábado. Fico por aí, um forte abraço e até amanhã. Aliás, até sábado.